Você está ouvindo a Rádio da Cidade, em São Paulo, no AM 1370, CYK 766, em Mogi das Cruzes, no AM 1520, CYK 614, a rádio do seu tempo. 10 horas e 2 minutos.